Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Deixaste depois de tanto te querer, porque me foges agora assim? Porque me deixaste depois de tanto te querer, amor, porque me foges agora que acreditei em ti? Oh,

a mim criava com água de minha boca. A vontade vem trazer o futuro mimo, para bem casado com o imigrante de Holanda. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave e chano cabo que. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave e chano cabo que. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro quando me se pediu uma na Holanda. Mas na mesa gosto dessa também de férias, se Deus quiser essa também em casa com vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro quando me se pediu uma na Holanda. Mas na mesa gosto dessa também de férias, se Deus quiser essa também em casa com vó. Ponciana, Ponciana, Ponciana, posta grave e já não te aboquei. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave, já não cabo que. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave, já não cabo que. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave, já não cabo que. A mim criava com água em a boca. A vontade vem trajar o futuro mimo, para bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana, rapariguinha, parceirinha, a mim criava com água em a boca. A vontade vem trajar o futuro mimo, para bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave e já não cabo que. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave, isso não acabou que. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro quando me se filho mano na Holanda. Mas na mesa gosto essa também de férias, se Deus quiser essa também em casa com vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro quando me se filho mano na Holanda. Mas na mesa gosto essa também de férias, se Deus quiser essa também em casa com vó. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave e já não cabo que. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave e já não cabo que. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana, oi, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, Ponciana, Cabo Flam. Ponciana, Ponciana, Ponciana. E continuando na nossa seleção musical, vamos agora ficar com a música Casal Moderno e depois com a música Pensa Bem. É sim, mais duas músicas aqui no seu África Nova para o dia 2 de julho de 2011. E já sabe, está a ouvir a Rádio Antena Web no canal 2 e deste lado o Leandro Amador que leva até si o melhor da música africana e sons provindos de África. Por sentido, substituído pela força do dinheiro. Por favor, levem a mão à consciência e façam a diferença, cantando assim comigo. Estamos a chegar ao tempo de irmos à publicidade aqui no seu canal 2 da Antena Web. Então ficamos com a música Casal Moderno e com a música também Pensa Melhor. E esta música Pensa Melhor retrata um dos problemas a nível sociais que hoje em dia é muito vulgar. Por vezes os homens acabam por ter o vício, e neste caso é o vício do álcool, e esquece o que tem em casa, nomeadamente a esposa, filhos e bens materiais, e destrói a sua vida por causa de um vício que tem que o alimentar no dia-a-dia. Infelizmente, este é um dos muitos casos que existe aqui em Portugal, e não só a nível mundial, mas quem tiver força de vontade pode ultrapassar muito bem este e outros vícios. O que importa é que tenham mesmo força de vontade e que pensem acima de tudo naquilo que é um dos nossos melhores bens, um dos nossos argumentos para pensar na vida, que é a família. Então agora vamos terminar de forma alegre esta primeira parte do África Nova e vamos ficar com o MC Roger com a música Dança Assim. E depois então vamos à publicidade aqui na sua antena web e eu voltarei com mais meia hora de música alegre, bem disposta, mas toda ela vinda e provinda de África. Good evening, ladies and gentlemen. Introducing one of the best MCs of all time. Now raise your hands once again to this homeboy, MC Roger. Manique so fala, Samesia, Nabula, Captain Kato, Catriniasa, o Rabeca chegou, what? O Rei das Festas chegou, what? E o papá que chegou, as damas não aguentam, os velhos não sentam, os pássaros se espantam, as babies dançam, MC encanta, mexe essas ancas, passos de dança com muita mestria, gestos de dança com muita alegria, MC voltou outra vez, que diria, não danças porque sou invejoso, riquila, eu movimento cidades e vilas, que usa e o povo a subir em sintonia, vamos embora, saca essa em Maputo, somos assim. Em casa, dançam assim. Em Nyembani, dançam assim. Manique Sofala, dançam assim. Sabécia, dançam assim. Nambula, dançam assim. Captain Gato, dançam assim. Catriniasa, dançam assim. Ninguém aguenta com um tal bling bling pra aqui, outros ali. Chega mais perto, dançamos assim. Encosta em mim toda noite até o fim. Ninguém imagina o verão seu MC. Olha aquela dama, não tira os olhos de mim. Pulamos, dançamos, vibramos. Somos ricos em dança, dança, cultura, nossa africana. Marrabentamos, timbilamos, calagamos, chitendamos, maçoamos, mapicamos, molidamos. Queres o quê? Em Maputo, dançamos assim. Em casa, dançamos assim. Em Nyembani, dançamos assim. Manique Sofala, dançamos assim. Samesia, dançam assim. Nambula, dançam assim. Captain Gato, dançam assim. Catriniasa, dançam assim. MC na área, DJ, continua. Sá, para a esquerda, saca sá. Para a direita, saca sá. Para cima, saca sá. Para baixo, sá. Para a esquerda, saca sá. Para a direita, saca sá. Para cima, saca sá. Para baixo! Em Maputo, dançamos assim. Em casa, dançamos assim. Em Nyembani, dançamos assim. Manique Sofala, dançamos assim. Samesia, dançamos assim. Nambula, dançamos assim. Captain Gato, dançamos assim. Catriniasa, dançam assim. Em Maputo, dançamos assim. Em casa, dançam assim. Em Nyembani, dançam assim. Manique Sofala, dançam assim. Samesia, dançam assim. Nambula, dançam assim. Captain Gato, dançam assim. Catriniasa, dançam assim. Sá, para a esquerda, saca sá. Para a direita, saca sá. Para cima, saca sá. Para baixo, sá. Para a esquerda, saca sá. Para a direita, saca sá. Para cima, saca sá. Para baixo. Antena Web não deixa esquecer os êxitos de antigamente. Aos sábados, às 4h30 da tarde, J. Salvador está na locução de Favorites para lhe fazer recordar os maiores sucessos musicais de épocas algumas já longínquas. Sábados, às 4h30 da tarde, Favorites, no canal 2 da Antena Web. De par em par. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 10 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par. Efemérides, curiosidades, música e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Antena Web é a primeira a dar-te as novidades. Ainda elas estão a sair da fornalha musical e já estão a tocar na tua estação. 14 em linha. É a altura em que ficas a saber o que andam a cantar os teus artistas favoritos. 14 em linha, de segunda à sexta-feira, entre as 12 e as 13 horas, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 convida-o a fazer uma viagem. Uma viagem de guitarra na mão e voz afinada até à Catedral do Fado. Joana Santos apresenta aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, a Catedral do Fado. Um momento para recordar grandes fadistas e descobrir novos talentos. Catedral do Fado, onde a guitarra e a viola, o fadista e o poeta, têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, no Canal 2, Antena 1. Estamos aqui de novo para continuar com mais programa África Nova, até muito próximo das 16 horas e 30 minutos. E como foi prometido, muito ritmo, muita música nesta segunda meia hora. Vamos então já partir para a música e vamos partir para dois quizombas seguidinhos. Um deles é do Micas Cabral e ele diz: quem é o pai da criança? Pois é, mais uma vez, mais uma nova interpretação desta fantástica música que já começou a fazer sucesso há um ano ou dois, se a memória não me falha, e não continua. E depois do Micas Cabral, vamos ficar com o Dom Kikas, e ele diz: continua assim. Então, olha, continua aí, porque eu continuo aqui, e ambos, certamente, que continuamos bem na companhia uns dos outros. Então, um bem-aja a você mesmo, e um bom resto de tarde, e um bom fim de semana para todos que estão na sintonia da Antena Web. Minha lua mão, manso, beira. quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? África Nova. Vou pegar na tua mão, levar para o meio da multidão e dançar, e dançar, e dançar, e dançar. Agora, para os próximos minutos, vamos ficar e contar com a atuação do Nelo e Josa com a música Ventola e depois, logo em seguida, vamos ficar com Zé de Beta com a música Mexibitoi. E assim, os próximos minutos, aqui na sua Rádio Antena Web e com o programa África Nova. Já sabe que hoje é dia 2 de junho de 2011, sábado, e deste lado é Leandro Amador, que está aqui até muito próximo das 16 horas e 30 minutos. E já não falta muito para chegarmos ao término deste programa. Por isso, até lá, aproveite destes sons magníficos da Rádio Antena Web, do Canal 2 e do programa África Nova. Yes, no. Te mexe no

samba mole no negaribó. Já retifico, porque há pouco disse que o programa era para o dia 2 de junho, mas não, é para o dia 2 de julho de 2021. 2011. E então agora vamos, talvez, ao momento mais alto do programa África Nova, e vamos ao momento mais alto porque, agora vão tocar duas músicas do ritmo Kuduro, e já agora aproveite, se acha que tem umas calorias a mais, aproveite estes breves minutos para desfazer um pouco dessas calorias e aproveitar a dar um pezinho de dança se gosta do ritmo Kuduro. E então, ele aí vem... Interessado na dança da bexiga, contato 005, linha, não sei o nome da linha, mas para falar com o DJ Nike ou Gita Gonçalves, ou então o DJ Billabong, ou DJ Adida, ou então o Como é o nome dele? Como é o nome dele? O João Gonçalves. Ou então o Tipirigo. Yeah. Mas só pra quem tiver interessado na dança da bexiga, você tem que te espiga pra ir fora. Obrigado. Fica nova! Xuxo, pingo doce, aleluia, porque se querer, saparinho, porque pele, isso, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, enfia, Então, depois destes dois momentos de música kuduro, vamos partir para as despedidas. Deste lado foi Leandro Amador, que esteve aqui a fazer-lhe companhia durante esta hora, entre as 15h30 e as 16h30, e que promete no próximo sábado voltar com muito mais música e sons provindos de África. Posso levantar o véu e dizer que vamos ter um programa rico em várias culturas musicais, dar uma voltinha por África e ver o que se fez em diversos países. Então, se quer saber mais, já sabe, tem que ficar atento à sua programação e ficar atento, acima de tudo, ao programa África Nova. Então, foi assim o programa para o dia 2 de julho de 2011 e vamos ficar com a saudade. Saudade da Cesária Évora. É a música que ela vai interpretar para as nossas despedidas e vamos assim fechar o programa com chave de ouro. Então, da minha parte, um forte abraço, um beija e até sábado, se Deus quiser.